No sábado, as famílias iguaçuenses puderam realizar gratuitamente uma série de serviços no Centro de Convivência do Idoso, localizado próximo à Praça da Bíblia, no Jardim São Paulo. A ação conjunta foi promovida pelo Governo do Estado, Sanepar e Prefeitura de Foz do Iguaçu. Aguinaldo Luiz Chichete, diretor de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, comentou sobre a ação. A Secretaria Municipal de Assistência Social, com o cadastro único, que é a porta de entrada para o cidadão, né? Através disso aí ele pode requisitar sua casa no Foz Habita, o cartão do Bolsa Família, enfim, são várias coisas que o cidadão tem direito. E aí tem a ouvidoria do município aqui também, para que o cidadão possa dar sugestões, fazer reclamações. Tem o pessoal da Secretaria Municipal de Educação, enfim, são vários setores aqui do órgão municipal que está atendendo a população aqui de Foz do Iguaçu. De repente, a população vai até o órgão municipal e sobrecarrega, né, a questão de funcionários, muita gente, e acaba, de repente, ficando o dia todo, né, para, de repente, receber uma informação. E a gente indo até ele, né, é questão de 10 minutos aí, de repente, 15 minutos, está resolvendo. E a população tem gostado e a gente deve fazer isso aí para facilitar as coisas, para que o povo fique mais contente. Um dos serviços mais concorridos na ação conjunta foi a busca pela inscrição no programa da tarifa social da Sanepar. Luiz Carlos Medeiros, gerente regional da Companhia de Saneamento do Paraná, comentou sobre a iniciativa e os pré-requisitos exigidos para o benefício. A gente fez uma parceria com a prefeitura no nosso mutirão e eles gostaram da ideia e estão trazendo também as secretarias aí para fazer esse atendimento, levando mais próximo à população esse atendimento, né? Nós estamos trazendo benefício da tarifa social, né, para as famílias mais carentes, então a gente está fazendo o cadastramento e para aquelas famílias que são cadastradas e de repente já venceu o prazo, a gente está fazendo o recadastramento. É principalmente a questão de moradia. Uma casa tem que ser inferior a 60 metros quadrados e a questão do salário da família. Tem que ser meio salário mínimo por pessoa ocupante na casa. A dona de casa, Marli Rossi, aproveitou a ação realizada no Jardim São Paulo para tentar a isenção da taxa do IPTU. Ela falou sobre a importância da ação para aqueles que não têm tempo livre durante a semana. É importante porque quem trabalha não tem opção, né? Às vezes se obriga a ficar pagando, isentar alguma água, alguma coisa, e fazer baixa renda ou Bolsa Família, precisa trabalhar, né? E não, eu acho muito importante porque dá oportunidade para toda a sociedade, né? A ação realizada no Jardim São Paulo também teve espaço para alertar sobre os perigos da dengue. Joyce Mara Santos da Paz, coordenadora de projetos de eventos da Secretaria Municipal de Educação, comentou sobre o trabalho de prevenção desenvolvido na cidade e também falou da importância da conscientização dos pequenos estudantes. Então, em convite da ação social, a gente está apresentando os projetos, né, que a educação tanto infantil, que são os CMEIs, e as escolas fizeram desde o ano passado, quando foi pedido pelo, né, pelo Ministério da Saúde, junto com o prefeito, que a gente fizesse ações, né, que motivassem a comunidade, tanto escolar como a comunidade em torno dos CMEIs e das escolas, a se fazer planos de ações contra a dengue, né, estratégias de ações contra a dengue. É porque a criança aprendendo na escola, no CMEI, ela leva a informação para casa, né? Então, mais cedo ela conscientiza os pais, os adultos. Então, ela começa, desde pequena, colocando aquela consciência. Então, essas crianças vão se tornar adultos mais conscientes no futuro. Por isso que tem que ser desde cedo. O Jardim São Paulo foi o segundo bairro a receber a ação conjunta. No próximo sábado, a ação será realizada na Vila C. No dia 29, será a vez dos moradores do bairro de Três Lagoas. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.